Sou Serra Vita, 372, Baixada Travada, 103305. Tá, 3305, autorizado pouso na pista 10, vento de 130 graus, cono 2 nós, ajuste no 0 no 4, com os primeiros 90 metros de pista fechados. Ok, livre pouso, primeiros 90 metros de pista aí, não, fechado, 3305. Para o táxi Webjet 6747, com 149 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o galeão. Sente táxi autorizado via India Alpha, no ponto de espera da Charlie, chame pronto para ingresso e decolagem. India Alpha, no ponto de espera da Charlie, chama para ingresso 6747. Controle de Salvador, boa noite, 3178, informação Alpha. Boa noite, 3178, identifique, desça via Mari. Ajuste no 0, 1 no 4. Via Maré Best, 3178, identificou. Solicita a nave, 1 no 0. Sente, após ITAP, tem a Vitor 366, reporte na final. ITAP 366, reporte na final, 3066. Torre 6747, um ponto de espera pronto, sente da aeronave na curtíssima. Torre Webjet 6747, ponto de espera pronto. Ali mantém 6747. Ali mantém o Webjet 6747. São 3305 no Solos 38, livrando o prossegue seu táxi Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, eu seria certo. Estimativo, né? Você escuta. Objeto 6747, autorizado a decolar da pista 10, 130 graus, coma 12, M14 no ajuste. Livre decolagem, iniciando o objeto 6747. Confirmação, tem no operante 305, confere. Confirmação, afirmativo para Recife, qual o nível que solicita? Jet 6747, decolou aos 40, 19:35 com voo. 19:35, 6747, boa noite. controle, muito boa noite, o Objeto 6747. Boa noite, Objeto 6747, sobe o 340, vigilância radar. 340, 6747. Gol 604, chama centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, 12545, obrigado. Salvador, é o TAN 3655. Prossiga 3655. Fez o contato com a companhia lá, o plano agora para os 25 da próxima. 25 da próxima, ciente, aguarde taxa. Ok, aguardando. Se tiver como o senhor agilizar o plano pra gente, ficaria agradecido. Ciente. Obrigado, 3655. 178, eu vou a ferramenta 366 para ele estar com a montanha. Autorizado. Ok, descendo 2500, 3178, confirmo. Permanece. Ok. Objeto 6747, chama Centro Recife, 1288, alterna 264. 1288, 264, 6747. Sou o Céu Victor 366, avisou para o Rosmo 3178. 3178, chame torre, frequência 1 no 8 desse mal 6. 186, 3178. Torre 3655. Prossiga. Conforme a informação do nosso Dodge, parece que o plano ficou para o 00. Porque não tem ciência ainda que o plano ainda não chegou no nosso sistema aqui. A gente vai chegar com o Centro Recife então para ver se ele já possui lá. Por gentileza, obrigado, hein. Salvador, boa noite, TAM 3178, passando Serra Victor 372, baixado e travado. 3178, autorizado pouso pista no 0, 120 graus, coma 12, ajuste 1014. Livre pouso não no 0, TAM 3178. Aguarde mais um minuto para a cópia do plano. Afirmativo. Podemos então iniciar o push de acionamento? Porque a questão é que o horário do para decolar para a aerovia Prewhisky 58 seria apenas após os 10, ok? Confirme se vai desejar a Prewhisky 50 ou vai esperar até os 10, decolar até os 10 para a Prewhisky 58. Podemos aguardar até os 10 para 58. Logicamente a gente só vai atingir a 58. Pelo menos uns 20 minutos depois da decolagem. Ok, aqui existe um notão aqui que só permite a decolagem para Guarulhos nesse horário aí, pela Prewhisky 58, somente após o 01 no 0. Positivo. Então nós estamos, agora vamos, no meio aqui são 54, mais uns 6 minutos para decolagem, 00, até que faça a subida da Eldinera aí, acho que já dá para 58. 3178 no solo 53, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa Juliette 05, 3178. E o 3655 cópia? Afirmativo, John. Autorizado conforme para Guarulhos, nível de voo 380, via para o Whisky 58, decola da pista 10 com curva direita, seda Gole, transição Gonza, controle em 119.35, transponda inicialmente 5100. Autorizado Guarulhos no 380, pela Upper Way 58. Saída Gole, transição Gonza. Aciona 5100 e o controle de saída 11935, tá 3655. Estimativa, aguarde para o post. Guardando, tá 3655. E o 3655, altera o transponder para 5037, ok? 5037. Positivo. Santos 330, é, Salvador, Santos 305, boa noite, gente, autorização Recife. Em Recife, nível de voo 370, será coordenado, guarda. Saída, por favor. Puca, Aracaju. Puca, Aracaju, obrigado. TAM 3655, se preferir iniciar o post ajuste agora e após efetuar o ataque silêncio até ponto de espera para aguardar o 0010, tá livre. Vai iniciar agora o ataque silêncio para 3655. Recife, nível de voo 370, via Upper Whisky 58, decola da pista 10 com curva esquerda, sobre a Puca, transição Aracaju, controle em 119.35, transponder 5032. 370, aprovado, Recife, Upper Whisky 58, pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, 119.35, controle, transponder 5032, então, 3305. Afirmativo, correto, vai chamar pronto para push no portão 612. Chamar, obrigado. Tá, 3655 com 24 a bordo, 4 horas e 5, alternativa Galeão. 24, 4 horas e 5, alterna Galeão, seguinte, táxi autorizado, via Juliette Alfa. Ponte espera da Charlie, chame pronto para decolagem. Juliette Alfa, ponte espera da Charlie, chamada para decolagem, o TAN 3655.